sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos comentar sobre uma das maiores trilogias já feitas para o cinema atualmente, de um dos heróis mais queridos por todos e que esse ano ganha uma nova versão ao cinema. A gente vai falar sobre o Homem-Aranha, como foi a passagem dele no cinema de 2002 até 2007, que a gente pôde tirar disso. Para comentar sobre esse tema comigo, tá como sempre aqui ao meu lado, o Alexandre Luiz. E aí, Thiago, pessoal, e com grandes poderes... Ah, não vou fazer essa fala. Cara, isso faz batido, gente. Bom, do outro lado, como sempre também, o Arne Bonano. Pois é, eu ia fazer a mesma frase, mas pra quê, né? É muita criatividade, né? Bom, e hoje nosso convidado, Eduardo Salles. Eu não preciso ficar com esse tipo de pudor, então eu vou dizer que com grandes poderes e grandes responsabilidades. Sabe que a única frase notável que todo mundo lembra do Homem-Aranha, então pronto. É, que nem é do Homem-Aranha, é do tio dele, né? É, ele acaba repetindo tanto e tanto e tanto que acaba virando o make deles, né? Mas quando o tio morre na primeira história, ele continua repetindo essa merda até hoje, puta que pariu. Get over. Pra fazer terapia. Acho que deve ter sido a única coisa que nunca muda nos quadrinhos, né, cara? É, imagina uma reformulação dessa frase, cara. Não caga não. Como é que você reformularia essa frase? Eu já achei tão esquisito quando a Panini refez o juramento do Lanterna Verde pra ficar na versão atual, eu não consigo me conformar com isso, imagina mudar a frase do Homem-Aranha. Ah, mas o julgamento do Lanterna Verde na versão antiga da Abril era tosquíssimo, né? Não, eu não disse que era bom. Eu falei que eu tinha dificuldade em me acostumar com o novo. O antigo da Abril era genial porque ele tinha uma rima maravilhosa, que era assim, um dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a sua presença, aquele que pratica o mal tudo perde ante o poder da Lanterna Verde. Né? Nossa! Nacional. Rima perfeita, né? Hoje em dia a rima funciona, é todo bonitinho, não tem graça, sei lá. Bom, é isso daí. Bom, é isso aí, galera. Vamos falar hoje sobre o Homem-Aranha. Sua passagem pelo cinema, que teve uma trilogia dirigida pelo Sam Raimi e estrelada por Tobey Maguire, teve muita coisa boa e muita coisa ruim. Bom, Alexandre, introduza-nos ao assunto, por gentileza. Oh, por gentileza, você é nova. É legal a gente começar a falar um pouco da origem, né, do Aranha nos quadrinhos, assim, dar uma pincelada rápida aqui. O Homem-Aranha foi criado em 1962 pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko. Stan Lee, né, todo mundo já sabe quem é. De lá até 2002, que foi quando saiu o primeiro filme dirigido pelo Sam Raimi, o Aranha já tinha aparecido por várias outras mídias, né? Na TV, teve os desenhos animados, aquele dos anos 60, né? Famoso, dos anos 60, que o uniforme do Aranha era tão legal, né? Tão bem feito que a aranha no peito dele tinha seis patas, né? Parecia uma formiga, né? Mas tudo bem. Nos anos 70, teve um seriado de TV com atores e tudo mais, tosquíssimo, óbvio. Pô, tosquíssimo não, sensacional. Eu não falo isso não. A teia do Homem-Aranha era uma corda branca, era muito foda. A Ele jogava corda, né? Tipo uma rede. É muito tosco. Tem no YouTube aberturas até hoje. Eu recomendo, coloquem no post, porque é muito bizarro. É muito foda, mas é muito bizarro. Homem-Aranha, até Tokusatsu já foi. E aí teve os desenhos dos anos 90, né? Teve um desenho nos anos 80 também, que era Homem-Aranha e seus amigos, aquelas coisas tudo. Mas, obviamente, como sempre foi um personagem muito popular, né? Levar o Homem-Aranha pro cinema não foi uma ideia que surgiu do nada nos anos 2000 e o Sam Raimi foi lá e vamos fazer, né? Desde os anos 80, a Marvel tentou levar o Homem-Aranha para os cinemas, né? Primeiro vendendo os direitos para um estúdio maravilhoso que todo mundo, assim, que cresceu na Sessão da Tarde já viu muito filme feito pelo Golan Globus, né? Que um estúdio que, entre outras pérolas, produziu o filme do He-Man, né? Vocês imaginem aí que poderia ter se transformado esse filme do Aranha. Inclusive, não precisa imaginar muito, não. Pra ter uma ideia, o primeiro roteiro que foi escrito, né, depois que a Marvel vendeu os direitos pro Golan Globus, o pessoal não entendeu muito bem qual era a proposta do Homem-Aranha, sei lá o que aconteceu, mas escreveram um roteiro meio que metamorfose, sabe? E o Peter Parker acaba virando uma aranha mutante gigante. Como tinha que passar pela aprovação do Stan Lee, ele viu o roteiro, ele... Meu, vocês estão malucos? Isso daqui não é o personagem, né? Não dá pra fazer o filme do Homem-Aranha com isso aqui e tal. E aí foi sendo produzido o roteiro atrás de roteiro, mas aí por problema de orçamento, né? O roteiro pedia muito, o orçamento era pouco, eles não tinham como fazer e tudo mais. E acabou não dando certo. A Golan Globus acabou perdendo os direitos pro filme, eles conseguiram estender, né? Porque eles compraram, se não me engano, por 8 ou 9 anos, eles ainda conseguiram estender por mais 5 anos além disso. Então até metade dos anos 90 ainda tava com eles, mas o estúdio faliu, né? E aí já era. Aí, né, briga de lá, briga de cá. Aí envolve uma história que nem vou entrar muito no assunto, que a Columbia queria os direitos, mas a MGM tinha adquirido por conta da Golan Globus, e aí virou um negócio. No fim, a Columbia conseguiu ficar com os direitos do Homem-Aranha e pensou, assim, inicialmente no James Cameron pra escrever e dirigir. Na verdade, o James Cameron é um grande fã do Aranha e se ofereceu, né, pra escrever e dirigir. E é dele, inclusive, uma das decisões mais controversas da trilogia dirigida pelo Sam Raimi, que mostra o Aranha usando as teias orgânicas, ao invés de ter construído as teias, né, pra usar no atirador e tal. Essa é uma ideia que veio, na verdade, do roteiro original lá da Metamorfose, e James Cameron acabou utilizando também. Dois comentários só aí. Primeiro, que nessa época daí do James Cameron eventualmente fazer o filme, eu lembro muito bem que rolou milhões de boatos na internet de que ele iria fazer o filme e que Homem-Aranha ia ser o Leonardo DiCaprio. Isso, exatamente. Exato. Mesmo. O Leonardo DiCaprio chegou a ser sondado pra fazer o filme. E mesmo na época, depois que o Sam Raimi assumiu, o Leonardo DiCaprio continuou mesmo como um dos nomes cotados ali pra fazer. Porque na época que esse filme foi feito também, até faz sentido. O Leonardo DiCaprio até uns 5 anos ainda faria, né? Agora ele tá velho demais. Agora ele já deu uma engordadinha, tá mais. Só o McGregor fez até quase 40, o que ele não podia fazer? Aí, depois do James Cameron, outro diretor roteirista, né, que foi chamado pra fazer foi o David Fincher. E o Fincher queria adaptar a morte da Gwen Stacy. Ele já queria fazer um filme que não mostrasse a origem do Aranha, que o Aranha já começasse o filme estabilizado como herói e enfrentaria o Duende Verde e acabaria o filme com a morte da Gwen Stacy. E o estúdio achou que seria sombrio demais e que não daria muito certo, não teria muito apelo com o grande público, né? Poderia talvez agradar pra caramba os fãs, mas o grande público mesmo. E finalmente chegaram ao Sam Raimi, que conseguiu convencer o estúdio de que ele conseguiria trazer o Aranha. Aquele Homem-Aranha clássico lá dos anos 60, sempre com problemas pra pagar as contas, né? Vivendo com a tia e apaixonado pela garota mais bonita do colégio. Trazer aquela ideia toda do Aranha pra uma versão mais atualizada, né? E de certa forma ele conseguiu. Em 2002, já com o Sam Raimi decidido como diretor, e o Tobey Maguire estrelando, foi lançado o Homem-Aranha 1, que na época foi sucesso total, né? Eu lembro, o marketing da Sony era agressivo. A Sony tava fazendo pesado o marketing daquele filme, cara. Era banner gigante em prédio, era todo mundo, era estreia mundial, estreia em todos os lugares, estreia no mesmo dia. Foi realmente algo agressivo e realmente foi a maior abertura mundial até pouco tempo. Até Vingadores. Não, acho que caiu antes. Acho que foi com Harry Potter. Eu ia chutar Harry Potter ou então o filme lá dos alienígenas azuis e gigantes, esqueci o nome agora. Ah, tá. Muito bom. Mas voltando ao Homem-Aranha, na época o filme era sensacional, né? Bem perfeitinho, bacana, tinha uma história legal. Mas, cara, envelheceu muito ruim esse Homem-Aranha 1. Se você analisar em termos de efeitos especiais, realmente ele empobreceu bastante, mas o filme continua muito bom. Em termos, né? Continua um filme bom, mas os efeitos não dá nem pra falar que tá horrível, né? Tá horrível. Tem cenas como aquela dele descobrindo o poder dele no prédio pulando, aquilo lá é ridículo de ver. Quando eu vi esse filme no cinema, eu lembro que eu achei os efeitos do Homem-Aranha foda pra caralho. Puta que pariu, que sensacional e tal. Pouco tempo depois, quando foi lançado no DVD, que eu comprei o DVD, que eu fui assistir em casa, eu já não achei os efeitos tão bons assim. Eu não acredito que naquele um ano e pouco, entre uma coisa e outra, tenha envelhecido tanto assim. Eu acho que era muito mais assim, aqueles efeitos funcionavam na tela grande, na sala escura. Na hora que você colocava numa tela comum, já não convencia. Já ficava aquele Homem-Aranha muito parecendo mesmo paradinha de videogame. Muito... Principalmente porque é um filme muito colorido, né? Cenas são muito, muito claras, é tudo muito colorido e você percebe mais fácil os efeitos especiais, né? Dessa forma. Principalmente ali naquela cena dos balões e tal, aquilo ali parece um videogame, total. Mas em termos de adaptação, eu gosto muito do primeiro filme. Acho que ele funciona muito, principalmente a primeira hora dele, que é a hora que vai apresentar o Aranha, descobrindo os poderes dele, toda a forma como é estabelecido o relacionamento dele com os tios, a morte do tio Ben, o relacionamento com a Mary Jane, a introdução do J.J. do J.J. Abrams. É, J.J. Abrams. Do J. Jameson. O que eu acho mais foda desse primeiro filme é que eu acho que o Homem-Aranha mesmo, o uniforme, que seja com máscara, só aparece com mais de uma hora de filme. Naquela primeira hora, como o Alexandre estava falando aí, a gente se envolve com o personagem, a gente se importa com o Peter Parker, e eu acho que aquele Peter Parker do filme ficou muito bom, funcionou muito bem. Você consegue se identificar com ele, você consegue reconhecer os problemas dele, tá? Você consegue se importar com ele. E isso é meio que uma característica fundamental pra qualquer personagem, você se importar com ele. Principalmente com a Aranha, né? Que sempre foi a grande desculpa dele, assim, ser tão popular, é que os adolescentes, a molecada que lia os quadrinhos, se identificava com o personagem. Porque ele tinha problemas reais, né? E isso é muito bem colocado no filme. O Peter Parker do filme é fantástico. Eu gosto muito do Tobey Maguire. Muita gente fala que ele tem cara de bobo. Mas não tem. O Peter Parker tem cara de bobo, né? Sabe? E o rosto dele, a figura dele, lembra muito o Peter Parker que era desenhado pelo John Romita. Então, o filme pra mim, assim, ele é... Tirando os efeitos que envelheceram e tudo mais, nessa parte de roteiro, pra mim, ele é irretocável. Nessa parte de desenvolvimento dos personagens. Foi. Ele começa a pecar um pouco quando o Aranha aparece. Exato. Que daí é como se o Peter Parker só vestisse uma fantasia, né? Ele não muda a personalidade dele. Do que acontece realmente quando o Peter Parker vira Homem-Aranha, ele vira um adolescente extrovertido, que faz piada com tudo e gosta daquilo. E ali no filme ele fica do mesmo jeito que o Peter Parker. Ele fica meio que ele não faz piada, ele não tem esse senso de humor que o Aranha tem, né? É raro. No filme inteiro tem uma piada só, que é a hora que ele tá na jaula, lutando com o Serra Osso lá. Uhum. E ele pergunta se foi o marido dele que desenhou o uniforme, o modelo dele. A única piada no filme inteiro, cara. E ele nem era Homem-Aranha de verdade naquela época. É. Aí você sabe que ia ver outra parada também. Eu concordo com vocês, isso tudo, tá? Também acho que falta humor pro Homem-Aranha, ainda mais por como o personagem é conhecido nos quadrinhos. Mas tem uma coisa que isso talvez tenha sido a minha mente que criou essa desculpa pra justificar, tá? Mas assim, nos quadrinhos, entre uma porrada e outra, entre um quadrinho e outro, a gente vê aqueles balões, ele fazendo piada, aquele senso de humor e tudo, são imagens estáticas. No cinema, os golpes do Homem-Aranha, então, eles são muito rápidos. Ele vai, pula de um lado, pula pro outro e tal. Não tem aquele negócio de parar pra ficar fechado na cara dele fazendo piada. E eu acho que foi por isso que acabaram cortando tudo, todas essas coisas. Eu concordo que faz uma falta da porra, mas na minha cabeça eu justifiquei dessa forma. Eles não teriam como encaixar as piadas daquele jeito, já que ele tem que ficar pulando pra um lado e pro outro, a cena tem que ser rápida, não dá tempo pra ele fazer uma piada antes de dar um soco e derrubar o cara, entendeu? Ah, mas aí o grande lance do Aranha é ele ficar zoando com a cara dos bandidos que não conseguem pegar ele, entendeu? E nem exatamente. Eu concordo. É uma justificativa que funciona, mas depois no segundo filme a gente vê que teria como ter usado humor, tanto que no segundo filme eles usam. Mas... menos. Eu criei uma outra desculpa na minha cabeça, assim. Eu criei a desculpa que, pô, tudo bem, vai, eu vou deixar passar esse primeiro filme, porque ele acabou de perder o tio, então ele ainda não se descobriu como herói, né? Tem vários problemas ali que poderiam fazer com que ele não se sentisse confortável em ficar fazendo piada. Ele tá um cara meio amargurado ainda, né? Se sentindo culpado pela morte do tio e tudo mais. Mas são desculpas que a gente cria na nossa cabeça pra tentar justificar. Ah, não, é um negócio. Nós vamos descobrir se isso funciona ou não com o novo filme, né? Pelo menos o trailer também foi só uma cena, né? Pode ser que seja a única do filme. Mas já mostrou mais zoador, sem dúvida. Um Peter mais com aquele humor tipo que a gente vê nos quadrinhos e até em alguns nos desenhos do Homem-Aranha. Uhum. Nos desenhos ele usa bastante do humor. Né? Mas assim, sobre o que tava falando do Tobey Maguire, meu problema é mais com o ator. Eu sei que ele é um bom ator, mas eu não vou muito com a cara dele. Mas no geral ele ficou bem como o Peter Parker e como o Homem-Aranha. Não tem muito o que reclamar dele, não. Pois é. Aí uma outra coisa também que nunca me agradou muito foi o visual do Duende Verde, né? Que Power Ranger. Uhum. Filme de boneco. E é complicado, cara, porque não te passa muita... Você não se conecta muito com o vilão, sabe? Ele não mexe a boca, né? Fica aquela máscara dura. Estranho, sabe? A cara do ator assusta mais do que a máscara do Duende. Ah, mas é porque o ator é o William Dafoe, né, cara? E é engraçado que eu tava vendo o trailer do novo filme do Homem-Aranha agora, né? E, cara, nas cenas que ficava aparecendo o George Stacy, eu tinha certeza absoluta que era o William Dafoe de novo. Eu falei, caralho, não é possível, eles não vão colocar o que foi o vilão do primeiro pra se tornar agora. Eu falei, não tem como ser, né? Aí eu fui ver depois que não tem nada a ver. É o Dennis Leary, que ele tá nas cenas que apareceu, ele tava só muito parecido. Tava até incomodando com isso já. Mas pra mim, o grande problema do primeiro filme do Homem-Aranha é o vilão. Eu não gosto do Willem Dafoe fazendo. Não é do Willem Dafoe. Ele sendo o Osborn é legal. Ele sendo o Duende Verde não é legal. É, que ele fica dando uma risadinha, assim, umas coisas meio afetadas. É porque ele tinha que ser maluco, porque o Duende Verde é maluco, mas o Duende Verde não é maluco, assim, não era pelo menos tão doentio como ele fazia. E tinha essa questão da máscara que vocês comentaram. Nos quadrinhos a máscara funciona, no cinema virou uma parada bizarra, assim, esquisitona. Tinha uma cena só que abria em volta do olho pra demonstrar o olho do cara, e era mais bizarro ainda. Sei lá. Era ridículo, o cara dava uma vergonha alheia daquilo ali. É, aquela roupa toda cheia de enchimento. Pra que aquilo? Que não faz o menor sentido. Eu entendo que ele foi o primeiro vilão. Acho que tinha que ser mesmo, porque os vilões clássicos do Homem-Aranha, o principal é o Duende Verde. Fazia sentido, de verdade. Mas que é bizarro, é. Uma das melhores coisas que esse primeiro Homem-Aranha traz é o personagem do J.K. Simons, que é o editor do Clarim Diário. Né? Gente, aquele cara acho que eles nunca conseguiram alguém tão igual, velho. Não, foi uma decisão de casting incrível, né? Porque o cara, ele encarnou o personagem de uma tal forma que eu não consigo imaginar nenhum outro ator fazendo o JJ James. E vai ser muito foda no filme novo agora não ter o Jameson, vai ser esquisito, eu não vou achar normal não. Eu acho que nesse filme nem tem o Jameson, né? Não, tomara que não tenha, porque a gente se acostumar com esse novo universo e aí no outro ele me vem com o Jameson genérico qualquer, porque senão vai ser um negócio tenso, assim. Eu acho que vai acabar tendo o Jameson porque tem cenas do trailer que aparece ele com câmera e tal, então se ele é câmera, fotógrafo, ele vai ter que aparecer um clarinho, não vão tacar ele na porra de um outro jornal só pra fuder de vez a história do cara, né? Não, mas talvez eles possam falar que o Jameson teve algum problema, tá doente. Seria uma alternativa, né? E colocar alguma outra pessoa. Pois é. Eu não sei. E o bacana é que a caracterização dele ficou muito perfeita, né? Se você olhar uma foto dele atual, você não consegue similar ele com o personagem que ele fazia, cara. É, não, ele usava inclusive uma prótese no dente pra poder ficar com aquela... Pois é. Falar com a boca da forma como ele falava. Inclusive nos erros de gravação, né, do DVD, tem uma cena... Mas aí é nos erros do segundo filme, que ele não consegue falar. Ele começa... Toda vez que ele vai chamar o Homem-Aranha de ladrão, né, que... He's a thief! É a prótese que começa a sair. Tem uma hora que a prótese voa longe, mas é perfeito. E a Mary Jane, né? Que a Kirsten Dunst nunca me agradou muito com Mary Jane, até porque a Mary Jane nos quadrinhos, principalmente depois da fase do Todd McFarlane, né? Mary Jane sempre foi um mulherão, porque ela era modelo e tal, né? E aí no filme, acho que pra suprir a coisa assim de como a gente não tem uma atriz que é um mulherão, né? Como a gente tem a Kirsten Dunst, então ela vai ser atriz, né? Não vai ser modelo. Mas ela não compromete também, ela interpreta bem a personagem. É que uma questão mesmo de... É, porque ela não é tão bonita assim, a verdade é essa. Ela ficava melhor, dava um jeito pra tornar ela melhor, mas ela não é essas coisas, não é esses mulherão todo, não. É, ela é bonita de rosto, não de corpo, ela precisava de ser completa. E tem uma parada também meio estranha nisso aí tudo, que pra galera começou a ver no cinema, que não conhecia nada do personagem, ou sei lá, via só os quadrinhos que não, o desenho animado, o que seja, não se importava com isso. Mas pros nerds velhos, tipo eu, era altamente incômodo o fato de que a namoradinha dele de escola não era Gwen Stacy, era Mary Jane. Era altamente incômodo, não ter nenhuma referência a Gwen Stacy, e é mais incômodo ainda o fato de que a maneira como a Gwen Stacy morre nos quadrinhos, que é o Duende Verde jogando ela do alto da ponte, o Homem-Aranha vai lá e salva, e tem todo um trauma, tem todo um drama por causa disso, não sei o que. Aí no filme virou com a Mary Jane, joga e ele escapa e fica tudo bem. Nossa, que não sei o que, sei lá, entendeu? Pra mim foi como se tivessem cagado numa das histórias mais fodas do Homem-Aranha. É, não, realmente, a falta da Gwen Stacy foi uma coisa... Mas eu acho que eles, eu não sei, no desenho dos anos 90, que tornou o Aranha muito popular pra geração que depois iria assistir esse filme, né? Também não existe a Gwen Stacy justamente porque eles não iriam fazer a saga da Gwen. Então eles, no filme, já decidiu por colocar a Mary Jane justamente pra não precisar passar por isso no cinema. No próprio universo Ultimate, no universo Ultimate também começou com a Mary Jane. Wolverine no universo Ultimate. Inclusive, acho que o lance das teias orgânicas vieram primeiro no universo Ultimate. Vou até confirmar isso agora. Não. O universo Ultimate, ele saiu um ano antes, de 2001. Mas as teias do universo Ultimate, inclusive, é uma fórmula que o pai do Peter tava trabalhando. Uma forma isso. Tá certo. Super mas adesivo. A Mary Jane tá lá como na maravilha de escola desde o início, não tá? Tá. Sabe uma coisa que me incomoda também? É a questão de logo no primeiro filme, na metade do primeiro filme, o Peter já ter se formado e já ter saído da escola. É, então, eu acho que eles deviam ter passado o primeiro filme todo dele na escola. Eu não sei nem se é o primeiro. O problema é que, né, eles já tem cara de menino, mas também não é tanto assim pra estar na escola com 16 anos, né? O Tobey Maguire na época já tinha quanto? 30 quase? É a mesma coisa de Malhação, entendeu? Eu de 40 anos pra fazer um menino de 16, é complicado. Mas assim, incomoda, cara, incomoda, porque quem lê os quadrinhos é importante essa questão dele na escola. Sabe? É, mas aí também, aí vai e volta. Pra geração que cresceu lendo Homem-Aranha dos anos 90, tinha saído da escola há muito tempo. Muito, muito tempo. Sim. Nos anos 90, nos anos 80, puta, nos anos 70 ele já tinha saído da escola, ele já tava só tirando foto e sendo freelancer. Nos anos 90 ele já tinha virado professor no Empire State, né? É, não, acho que isso foi nos anos 2000, Eu acho, não tenho certeza também agora, porque eu parei de ler gibi faz muito tempo. Mas nos anos 80 e 90, com certeza ele já tava fora da escola. Ah, sim, ele era já fotógrafo. Tempo, entendeu? Trabalhava como fotógrafo mesmo, não era freelancer, não, né? Sim, mas eu acho que incomoda um pouco. Não, ok, eu não vou nem discordar com você, não. Eu também acho que incomoda, porque a gente espera aquelas histórias todas de lá e tal, ok, mas essa paradinha assim, se é pra usar o mesmo argumento que falaram mais cedo sobre a geração que cresceu assistindo, eles não teriam essa relação com a escola que a gente tem, pelo menos. É, né, e o filme em si, ele teve um orçamento de 140 milhões, um orçamento assim, pátio orçamento. Principalmente pra época. Pra época era dinheiro pra caralho, 2002 era dinheiro pra caralho um filme desse. Hoje em dia não seria feito. Filme de herói hoje em dia, 100 milhões é ridículo, não dá nem pra considerar a possibilidade. É, mas o novo Homem-Aranha não passa de 100. É porque não tem elenco nenhum, né? Mas ele teve uma. Ele lucrou, né? 821.708.550 dólares. É bem considerável, né? Bem grande, né? Graças a esse sucesso todo, não demorou nem 2 anos. Saiu Homem-Aranha 2, dirigido novamente por Sam Raimi e protagonizado, claro, pelo Tobey Maguire. E pra mim, o melhor filme da trilogia. Ah, esse filme é sensacional. É um dos melhores filmes de herói já feitos e bate o primeiro filme. Muito das coisas que o primeiro filme errou, o segundo corrige. Corrigiu. Já no começo, a primeira coisa é colocar o humor no filme, né? Que é o Peter Parker ali entregando pizza. Daí o cara dá lá o tempo pra ele chegar até o lugar, ele vai naquele trânsito, não consegue chegar, ele resolve entregar como Homem-Aranha, né? Ele entra num beco e sai vestido de Homem-Aranha com as pizzas na mão e o cara grita na rua: olha, Homem-Aranha roubou as pizzas daquele rapaz! Sensacional, já começa ali a piada. Então, tipo, já corrigiu esse lado do humor, já mostrou que esse filme tinha mais humor. E é um filme muito bacana, né? Ele tem... O bacana do segundo filme é que, como o primeiro deu muito certo, a Sony virou pro Sam Raimi e falou: bom, cara, agora a gente confia 100% em você, faz aí o filme. Pois é. Então você percebe que o diretor tá muito mais solto. Ele conseguiu incluir umas cenas ali que eu nunca conseguiria imaginar que ele fosse fazer. Ele conseguiu incluir referência aos filmes de terror dele, né? Uma Noite Alucinante e tal. E aí conseguiu melhorar ainda mais a questão de desenvolvimento de personagens, principalmente do vilão. O vilão, o que tinha de ruim no vilão no primeiro filme, nesse tem tudo de bom. O ator é muito bom, o personagem é muito bom, e primeiro não tem que usar uma porra de uma máscara escrota, é só aqueles óculos escuros, torna ele ainda mais factível, assim. E é muito legal a interação dele com Peter Parker desde o início. Eu conhecia pouco do Alfred Molina, mas eu achei que ele botou pra fuder nesse filme. Você consegue ficar com medo dele, ao mesmo tempo você gosta dele, você tem uma relação conflituosa, você percebe que ele não tá fazendo tudo porque ele quer, você percebe que tem uma influência dos tentáculos, mas o Homem-Aranha tem que enfrentar, mas ao mesmo tempo ele respeita. É uma parada muito legal, assim. Acho que essa relação funcionou muito melhor do que entre o Peter e o vilão no primeiro filme. Principalmente porque o Octopus, né, no filme, no começo, quando ele ainda é só o Octavius, né, ele meio que exerce uma figura paterna perna pro Peter, né? Até aí no primeiro filme isso também acontece com o Osborn e o Peter. É, mas no caso do Osborn é meio forçado. O Osborn é que força, assim, ah, que o Peter é um gênio da ciência, então eu vou me aproximar dele e tudo. É o contrário do Harry, que não queria saber de nada e não sei o quê. Mas no Octavius não, é mais natural. O próprio Peter, né, admira ele já desde o começo e vai jantar na casa dele, né? Então a forma como o vilão é apresentado funciona pra caramba. E, assim, a transformação dele é fantástica. A única coisa que eu não gosto muito é a questão dos tentáculos controlarem ele, né? Que é uma coisa meio... Pois é, né? Eu achei que foi uma solução que eles deram, vamos colocar nesse termo assim, interessante para justificar o fato de que ele era um cientista que até então era relativamente normal e que de uma hora pra outra teria que virar um vilão. Eu acho que foi uma solução que eles arrumaram pra isso. É, se ele tivesse simplesmente... É porque assim, ele teve vários motivos pra virar o vilão, né? A mulher dele morrendo, todo mundo dando as costas pra ele, ele acabou virando uma aberração, né? Ele poderia simplesmente ter ficado maluco, não precisava da desculpa do negócio controlar ele. Como é que você acha? Não acho que o negócio controlava. O negócio dava aquele empurrãozinho. Ele já tava meio maluco. O negócio só dava aquele empurrãozinho pra poder ele ir longe. Eu acho que foi uma forma sabe também, pra né? justificar só, entendeu? Quem sabe também se ele já não tava maluco e o lance dos tentáculos era tudo a cabeça dele também. Pode pois ser, é outra possibilidade. A gente não sabe. Assim, a gente deduz que era influenciado, mas prova não teve nenhuma. É. As cenas que o Octavius aparece tem um clima de terror. Suspense muito bacana, cara. Não, a transformação dele no hospital é sensacional. É pois muito é. Uma noite alucinante aquilo, Evil Dead, né, do Sam Raimi. É, a serra, da serrinha, né, o cara levantando a serra na frente da tela, a pessoa sendo arrastada e esfregando a unha no chão. É, uma participação curiosa que tem ali, que é o assistente do doutor, quando ele vai demonstrar os tentáculos que ele criou, é o Daniel Day-Kim, que é o Tim de Hawaii Five-O, né? Isso, e o Jim do Lost, né? O Jim de Lost, né? Cara, a hora que eu vi aquilo lá, falei que caramba, não acredito que ele tá aí também, cara. Oh. É, ele começou a carreira dele fazendo essas pontas, assim, trabalhando em... Pois é. Em alguns papéis menores em seriados. É, o único grande... Não grande, mas o único problema que acontece em Homem-Aranha 2 é a questão da falha de poder dele, né? Porque se é orgânico, como é que falha? Não, mas não, aí mas é então, questão isso de é estresse, sentimento, cara. É. Tá, mas é estresse. Não, quando estresse. Você tá estressado, o teu cabelo para de crescer? Thiago, qual a sua começa idade? A cair. Peraí. Thiago, peraí. Thiago, vamos agora... Abra o seu coração. Qual a sua idade? 19. Então você é muito novo pra saber o que é isso. Depois de uma certa idade, quando a pessoa tá muito estressada, algumas coisas param de funcionar, entendeu? É por isso que as pessoas recorrem a, inclusive, sei lá, uma pílula azul, algo do gênero assim. Tá bem legal, hein? Se no primeiro... Cara, que atira a primeira pedra, aquele homem que nunca broxou na vida. Se... Que fique claro que não é porque já broxei que broxo todas as vezes. Tá? Só pra deixar bem claro. Não quero pegar fama de broxa na podosfera agora. Mas... eu acho que isso, até fazendo uma referência com o primeiro filme, que a primeira vez que ele dispara a teia é uma parada tipo assim, a primeira vez que ele atingiu o orgasmo, sacou aquele negócio que ele fica excitado pela menina, a teia sai, ele fica todo nervoso. Essa parada psicológica, eu acho também fazer essa mesma referência, entendeu? Exato. Nossa, ele é super poderoso e tal, mas ele tá com problemas, então ele não consegue se tornar um herói, ele não consegue fazer a sua performance, ele não consegue fazer o pau subir, entendeu? Pra mim, eu acho que é uma alegoria, vamos colocar nesses termos. É uma coisa que até a gente esqueceu de comentar no primeiro, né? A questão da teia orgânica, fluido branco saindo de um adolescente. Cara, sim. Não. Com a questão dele parar, né? De começar a perder os poderes por conta do estresse, eu acho que fica bem justificável. Foi uma... Na verdade, tudo começou por conta de uma coisa, né? A perguntaram pro Sam Raimi, quando ele entregou o filme e tal, em convenções que ele participou e tudo mais. Mas da forma como você fez com as teias orgânicas, a gente não vai poder ver uma das cenas mais legais do Homem-Aranha, que ele tentando soltar a teia e ter acabado o fluido de teia, né? Então foi uma solução até inteligente pra isso. Na verdade, o Sam Raimi, ele queria imitar o Superman 2, que o cara então, poderes, né? Você chegou num ponto que eu ia chegar mais pra frente, né? Que os três filmes do Homem-Aranha, eles são espelhos dos três primeiros filmes do Super-Homem. Super-Homem, eu também acho. Inclusive com a galhofa total no terceiro, eu também acho. É. Não, cara, são tantas as semelhanças. Já que a gente começou a falar, né? A coisa do primeiro filme, você ter toda a primeira hora do filme sem o herói aparecendo, só desenvolvendo o personagem. Sim. É, até o vilão do filme, ele dá uma escolha pro herói. Ou você salva a mulher que você ama, você salva um monte de gente. É exatamente o que acontece no Super-Homem 1. Sim. Né? E no... O Aranha 2, ele tem tanto do Superman 2, que até a abertura mostrando trechos do primeiro filme pra meio que previously, né? Uhum. On Spider-Man. E acontece isso no Super-Homem também. A abertura do Superman são cenas do primeiro filme, né? Mostrando a origem dele, as cenas-chave e tal. E aí, se a gente for começar a analisar, o vilão do segundo filme tem 8 patas, né? É um octópode. O Aranha é um aracnídeo que tem 8 patas também. O Super-Homem enfrenta vilões que são de Krypton, que estão pau a pau com ele de alguma forma. Então, a análise é gigantesca, né? E pro terceiro filme aí descamba mais ainda. Bom, aproveitando o lance do vilão, é que no segundo filme aparece o Dr. Connors, né? Que foi... Coitado. Muita gente... Não, ele aparece ali, né? O Peter vai lá e fala com ele, então muita gente já ligou que ele poderia ser o próximo vilão do terceiro filme, né? Cara, aquele ator, ele deve estar muito puto até hoje, assim, né? Trataram ele pra fazer o... Porque no primeiro filme, o Dr. Connors é citado. Mas não aparece. É uma cena lá que ele não aparece, mas ele é citado. Aí eles contratam o cara pra fazer o Dr. Connors, ficou perfeito. O cara tá igual o Dr. Connors, né? Quando ele aparece no segundo e no terceiro. E no terceiro. Então, e aí quando ele aparece no segundo, todo mundo... Bom, o terceiro a gente já sabe que vai ter o lagarto. Aí não tem o lagarto no terceiro. Ele aparece rapidinho lá no terceiro. Aí você fica naquela... Bom, com certeza eles vão fazer um quarto e no quarto vai ter o lagarto. Eles cagaram pro lagarto, né, cara? Pois é. Mas eu tinha comentado da participação do Tinder de Hawaii no Homem-Aranha 2. Tem também a participação do John McHale, que faz o Jeff Winger de Community também, né? Ele é o bancário que nega o empréstimo pra tia Peter. Outra curiosidade bacana. E uma das cenas mais bacanas do filme inteiro, que eu acho, além daquela hora que o Dr. Octopus mata todo mundo no hospital, é a cena do trem, né? Da briga dele com o Peter no trem, e depois o Peter parando o trem, que eu acho uma cena muito bacana. E depois o espírito de heroísmo que ele passa pras pessoas que estão no trem. É. Aquilo ali é fantástico. A cena, ela meio que leva até a última consequência, assim, dos poderes, né, ou das habilidades de cada um dos dois, né? O Aranha andando no lado do trem, o Octopus jogando os tentáculos dele pra tudo quanto é lado. É fantástico essa cena. E a forma como ela termina também, né? Pois é, tipo, o ato de heroísmo total. Ele inspirando as crianças, né? O futuro da humanidade. Uma figura de herói mesmo. O Homem-Aranha 2, bem como basicamente todas as trilogias boas do cinema, o segundo filme da trilogia sempre é o melhor de todos, né? Homem-Aranha 2, pra mim, ele tem todos esses elementos. Ele não precisa perder tempo apresentando um personagem novo, a gente já viu isso no primeiro. Ele tem tempo pra desenvolver uma história legal, ele pode pegar ainda um vilão legal, um roteiro legal. Eu não consigo fazer nenhuma crítica ao Homem-Aranha 2, nenhuma. Eu gosto do filme inteiro. E até os efeitos que eu acho que envelheceram mal no Homem-Aranha 1. No Homem-Aranha 2, eu não acho que eles estão tão ruins assim, olhando hoje em dia, claro. Não, eles ainda funcionam muito bem. Funcionam bacana. E o filme é tão bom que, mesmo que o efeito fosse muito ruim, assim, não te distrairia, né? Pois é. Porque tudo funciona muito bem ali. Ele é bem quadrinho mesmo também, que a hora que o Octopus entra no banco pra assaltar o banco, a hora que ele começa a pegar o dinheiro, são só sacos de moeda, um saco branco com aquele cifrão preto, e são sacos de moeda de ouro, né? Ele tava assaltando o banco do Tio Patinhas, né? É, cara. Quer dizer, o banco só aceita moeda, entendeu? Ali. Não, e essa é ouro, né? Vale mais do que dinheiro. Ouro vale mais do que dinheiro sempre. E essa cena rende uma luta muito legal, que é do Homem-Aranha com ele lutando no alto do prédio lá e tal. Uma cena muito foda também. Que acaba e vindo, até a Tia May lutando com o Dr. Octopus. Voltando o guarda-chuvada e tal. Cara. Você não tem vergonha de fazer isso? Muito bacana. Cara. Que, aliás, tem uma coisa muito legal, que nos quadrinhos, teve uma vez que o Octopus sequestra a Tia May, né? E ele trata ela super bem. Ele trata ela tão bem que quando ela vai falar pro Peter, ela nem considera que foi sequestrada. Se ela fala, um médico que não sei o que, ele me tratou tão bem, Dr. Octavius e não sei o que e tal. E no filme tem um negócio meio assim, porque ele fica meio, apesar de ameaçar a vida dela, quando ela bate nele, ele fica meio constrangido, sabe? É uma velhinha, né? O que eu tô fazendo? Pois é. Bom, e ele termina de uma maneira que revela a identidade do Peter pra todos os próximos deles ali, menos pra tia May até então, né? Que é a Mary Jane descobre que ele é o Peter, que ele é, tá certo que ele é o Peter, e o Harry também, né? É, e na verdade ali tem um negócio que eu não gosto muito dessa questão, todo mundo acaba sabendo que ele é o Peter, né? Ele tem uma necessidade patológica de revelar a identidade dele é pra todo mundo e tal, mas tudo bem. Isso daí é uma coisa assim, que incomoda um pouco. Isso é um negócio de filme de herói que como um todo me incomoda. Só filme, porque nos quadrinhos o cara é identidade secreta a vida toda. No cinema, eu acho que é necessidade. Tem de mostrar o rosto do ator. Tô pagando tão caro pra esse filho da puta, tem que mostrar o rosto dele. Aí no primeiro filme era aquela parada lá de que a máscara do Peter rasga de tanto tomar soco na cara pra demonstrar o rosto dele. Olha, gente, é realmente o Tobey Maguire que tá atrás da máscara. Nossa, que legal. Não, ele depois ele tira a máscara no meio do trem. Tem ele para o trem sem máscara na cara. E, porra, assim, precisa realmente fazer isso, assim? Não pode ficar com a porra da máscara? E nessa vez ele tira a máscara por nada, né? Ele tá em cima do trem, assim, ele olha, tira a máscara, daí vai... Não, é porque gente, explode um negócio na cara dele. Aí queima a máscara, pra ele enxergar melhor. Não, então assim, eu queria dizer que isso não vai acontecer no próximo filme, mas pelo trailer que rolou, o cara parece mais sem máscara do que com máscara. Tem uma cena que ele tira a máscara, joga a máscara pra um garotinho, o garotinho colocar a máscara pra... Cara, ali no, nesse novo filme, parece que todo mundo sabe que ele vai ser o Peter, né? Não, é porra. Mas a Gwen sabe, né? Não, a Gwen sabe. O trailer inteiro sem máscara, quase, cara. Toda vez que ele tá horas ele é multidão sem máscara. É que é o lance, né? Tipo, é aquele lance. O Peter Parker não é um Tony Stark que todo mundo conhece. Ele é só um carinha que ninguém conhece. Só quem vai ligar ele é pessoas próximas a ele. Então, mas só que ele tem muito a perder revelando a identidade dele, ao contrário do Tony Stark, né? Mesmo que ele seja um merda, se a pessoa souber o Homem-Aranha é o Peter Parker, então vou atrás da tia May, vou atrás da namorada, vou atrás do pai da namorada, vou atrás... O lance é, ele não pode se deixar, sei lá, fotografar pra todo mundo ver o rosto dele, porque a partir disso você consegue descobrir quem ele é e fazer o que quiser. Mas tá no meio de uma porradaria dessa, você tirou a massa por qualquer motivo e caiu na porrada, ninguém conseguiu tirar foto pra guardar isso pra ver, e realmente não vai ser tão mudar. Ah, nossa, quem é? Ah, é um rapaz, ele é branco e baixinho. Ok, quem ele é? Não faço a menor ideia. Assim. Pois é o que acontece no 2, né? Quando ele tá no trem, daí o povo olha, ele no chão. Ali no trem, o povo concordou em... celular, bicho. Vá, fala sério, você não tirar um celular ali. Meu Deus, é um Homem-Aranha, o rosto dele, pá! Então, mas o 2 é de 2004. O celular não era... Não existia iPhone não, ainda. Não, peraí, gente. Aqui não, mas nos Estados Unidos existia. Vocês me desculpa, peraí. Ah, mas não tanto quanto é hoje, cara. Não tanto quanto é hoje. Isso não, gente. É questão de gratidão. O cara acabou de salvar você da morte, porra! Foi aquela coisa de surpresa também, porque é que eles falam, tipo, hora que eles olham que é um adolescente, eles falam, nossa, mas é just a kid, tá ligado? Tipo, é só um adolescente que tá aqui. É, tipo, eles falaram, tipo, é uma criança como meu filho. O cara até fala isso. É, os adultos, beleza, cara, mas duvido que não tinha um adolescente ali que se tivesse com um iPhone na mão, tirava essa foto e já disparava no Facebook. Eu acho que aquela cena hoje em dia não funcionaria. Não funciona, a gente não acreditaria hoje em dia que ninguém tirasse uma foto. Não acreditaria. Sem essa de, ai, salvou minha vida. Caguei litros. Nossa, Homem-Aranha, ele salvou minha... Ah, tira uma foto comigo, Homem-Aranha. Ah, pelo amor de Deus. Hoje aquela cena não funciona mais. Talvez em 2004 ela funcionasse. Hoje não funciona mais nada. Hoje ela não funciona mais. Tanto que 2 anos depois, no Superman Returns, uma das melhores piadas do filme é justamente sobre isso. Que o Jimmy Olsen chega com umas fotos, assim, só de borrões, né? Aí o Perry White fala, porra, Jimmy, tem um moleque de 12 anos com um celular tirou uma foto melhor que a sua, sabe? É. Mas é verdade. Então, assim, essa passagem hoje, ela não funciona mais, não. Isso é uma coisa bem da época mesmo. E como é que foi o rendimento desse filme? Conta pra gente. O orçamento foi de 200 milhões e ele teve uma receita de 783.766.341 dólares. Ele custou 60 milhões a mais do que o Homem-Aranha 1. É, e lucrou uns 40 milhões a menos. Engraçado isso, porque o primeiro realmente sempre tem aquela coisa, né? Que, gente, é questão que o primeiro, é o que eu falei, a Sony tava pegando pesado, cara. O marketing era agressivo, era propaganda na televisão a cada um minuto. tinha intervalos que tinham duas propagandas do filme. É, não, realmente... e posters e cartazes e outdoor e tudo mais. Realmente. Entendeu? Foi bem pesado mesmo. E aí no primeiro também a gente perdeu um pouco da surpresa, né? Já tinha. É, quem não já curtiu nessa época já estavam saindo bem mais filmes de super-heróis, se não me engano, já tinham saído mais do que. Deixa eu ver. Já tinha saído. Então assim, já tinha saído bem mais coisa, então perdeu um pouco daquele impacto, né? Ficou 3 anos sem saber nada de Homem-Aranha nos cinemas, até que surgiu em 2007 Homem-Aranha 3. Pois é, era melhor ter ficado sem. Pois é. Sim, pontos. Eu vou entrar em defesa do Sam Raimi. Vamos começar. Não, eu entro em defesa do Sam Raimi por uma coisa. Uma única coisa. Ele não queria o Venom. Ele odeia o personagem. Vamos começar. Ele não gosta do Venom. Aí a Sony foi lá, não, mas você tem que pôr o Venom, tá todo mundo pedindo. Ele, foda-se, tá todo mundo pedindo. O filme é meu, porra. Não, põe o Venom. Aí ele, vocês querem o Venom? Tudo bem, eu vou fazer o Venom cair de paraquedas na história. E caiu. Exatamente. Não, e não foi só isso, né? Assim, tiveram outros problemas na produção, cara. Aí começa a desbandeirar a parada, começa a desorganizar tudo. Aí começou a especulação de que, por causa de problema, esse ia ser o último do Sam Raimi. Então, assim, ele meio que cagou, velho. Ele cagou pra parada. Ele não queria o Venom e ele queria fazer o que a gente, todo mundo deduzia que ia acontecer, que era colocar o Lagarto na história. Ele queria colocar o Abutre na história. Ele não queria ter mais um vilão pro filme. Ele queria tentar manter a parada mais organizada, assim. Aí os caras falaram que queria botar Venom, porque o Venom, porque o Venom, porque o Venom, porque o Venom. Ele foi lá e tacou o Homem-Areia no meio, e o Homem-Areia não tem lógica nenhuma, o Homem-Areia naquele filme. O Venom não faz sentido nenhum. Não só o cara cai como nada, o personagem, como o outro que vive o Ed Brock, não tem nada a ver. Assim, a única coisa legal desse filme, eu vou colocar esse legal entre milhões de aspas, é ver o Homem-Aranha usando um uniforme negro. Porque existia toda a fase bem legal de quadrinhos do Homem-Aranha com uniforme negro. É a única coisa legal desse filme. E ainda assim, com milhões de ressalvas. A única coisa melhor, a melhor coisa desse filme é o editor tentando controlar a raiva. É hora de tomar a pílula. Hora de tomar a pílula. Isso lembra outra coisa, hein? Errado, só porque vi Breaking Bad. Mas assim, eu entendo a questão lá do Ed Brock, tipo, ser, como se diz, um vamos pôr assim, um autorretrato do Peter, né? Ele ser tão parecido. Mas pra mim não ficou bom. Eu acho até que podia ter realmente ficado com o Homem-Areia, mas desse um desenvolvimento decente pra ele. Porque ele é um personagem rico, cara. Quando ele surge no filme, cara, você sente dó do cara, sabe? Pô, ele tá tentando roubar, mas é pra salvar a filha dele. Aí termina o filme e você não sabe o que aconteceu com a menina. Ele é um personagem rico, ele tem vários dilemas. Então, assim, podia ter feito uma coisa bem melhor. Mas aí o povo enche o saco, não, põe Venom, sei mais o quê. Aí, vamos lá, termina de desenvolver esse maldito do Duende Verde. Ah, velho, puta. Não, aí... Acabou que o filme ficou com 3 vilões, de certa forma, porra. E aí tem outra coisa. Ah, tudo bem, vai, o Venom. Tá, o Venom é desculpa pro filme ser ruim? Não. Porque que história é essa desse retcon do caramba de falar que o Homem-Areia que matou o Ben Parker? Pra que isso? O negócio já tinha funcionado bem no primeiro filme, a cena ficou perfeita, tá igual aos quadrinhos. Pra que mexer nisso? Pra citar o tio. Não é isso, porque isso aí foi por causa do simbionte, não foi por causa disso. A questão, cara, é pra tentar criar um laço sem parecer forçado. Sem parecer forçado, mas que acaba sendo muito mais forçado, entendeu? Pois é, os 3 filmes são em cima do tio Ben, cara. O primeiro, o pedir o Homem-Aranha, porque o tio Ben morreu e ele acha que tem que defender as pessoas. Ah, mas é isso. No segundo, mesmo. O tio Ben volta, ele conta pra tia lá que a culpa foi dele e tal, daí ele fica deprê e perde os poderes. E no terceiro, a briga dele com o vilão é por causa do tio Ben de novo. Devia chamar tio Ben e seus amigos. Mas o tio Ben é importante pra criação do Aranha, isso daí é fundamental, mas não tem motivo nenhum de você colocar um vilão que acabou de aparecer, sabe, pra justificar uma coisa que já tinha sido feita. É um dos maiores erros, por exemplo, do Batman do Tim Burton, foi ter ligado o Coringa com a morte dos pais do Batman, que não faz sentido. Pois é, colocaram nesse terceiro filme a Gwen Stacy, né, que também... Que não precisava também, porque ela não faz sentido nenhum, né? Não precisava, mas ela é muito mais bonita do que a Mary Jane. Com certeza. De Principalmente porque a menina ficou igual a Gwen Stacy dos quadrinhos. Quando eu vi a primeira foto dela, porra, né? Ela tá igualzinha. Mas não faz sentido ela ali pra fazer um ciúminho na Mary Jane. E outra coisa, o relacionamento do Peter com a, MJ, com a Mary Jane, depois que ele se assume pra ela, ah, eu sou Homem-Aranha e tudo mais, cara, os dois têm briga de casal? Tem, mas não vira novela mexicana, cara. Sabe, tem uma cena no Homem-Aranha 3 que é cena de promo de novela mexicana, que é ela falando pro Peter que não quer mais nada com ele, ela passa assim, e aí tá o Harry atrás de uma árvore virado pra câmera, sabe? Só eu tava esperando ele falar assim, meu nome é Pedro Augusto, eu não vou deixar que Mary Jane fique com, sabe? Pra que isso, sabe? Ah, cara. Muito problemático, cara. Tudo que o Sam Raimi podia ter feito pra errar no filme, ele fez, sabe? Não sei se foi de propósito, porque quem escreve o roteiro é o irmão dele, né? Não sei se ele virou pro irmão dele e falou, ó, faz tudo possível pra fuder com esse filme. Não quero mais Homem-Aranha, né? Cara, ó, eu só vou falar uma coisa, que é uma das... Ah, cara, é uma das coisas mais ridículas, uma das soluções de roteiro mais ridículas que eu já vi. E eu vou falar só uma coisa. Eu não vou nem explicar por quê. Quem viu o filme sabe, quem não viu assiste pra entender. O mordomo do Harry Osborn. Eu não me lembro. Por que tem mordomo do Harry Osborn? Ele convence o Harry de que... Ah, é? Caralho, puta que pariu. Eu tinha apagado isso na minha memória. Obrigado. Você acabou de estragar o filme um pouquinho mais pra mim. É muita merda, né, velho? E depois disso não tem como. Como é que a gente vai resolver esse conflito? Ah, põe o mordomo dele aí falando que o Homem-Aranha trouxe o Norman já morto e tudo mais. É, porque afinal de contas todo mundo sabe que todo riquinho desse que usa uma roupa estranha e que é amargurado porque o pai morreu, tem um mordomo que funciona como uma figura paterna e que dá bons conselhos. Todo mundo sabe disso. Um mordomo que quase não fala, né? O mordomo que sequer tinha aparecido na porra dos outros filmes, né? Era tão relevante. Pois é. É. Ah, cara, nossa, esse filme... Eu saí do cinema com tanta raiva de ter visto tem esse filme. Tem as cenas da dancinha, né? Ah. A cena da dancinha é engraçada. É, ela é engraçada, mas não precisava de estar no filme do Homem-Aranha, né? Não precisava, mas é engraçado. Eu acho engraçado. Que se não fosse um Homem-Aranha emo, ela teria funcionado melhor, né? Não, é aquele negócio do Homem-Aranha emo, assim... Era o que tava na moda na época, né? É, pois é. O pessoal que é revoltado é emo. Então. É. E, nossa, aí tem outra coisa. A questão do uniforme negro, né? É, eles tinham deixado uma coisa em aberto que não é a origem oficial do uniforme negro, né? Que nos quadrinhos não teria como fazer isso no filme, que não ia fazer guerras secretas pra ter o uniforme negro. Mas poderiam ter adaptado a história do desenho animado. Sim. Que era um astronauta. Que veio, astronauta, é verdade. É, e como no filme anterior, o filho do JJ é astronauta. Quando falaram que ia ter o Venom, eu imaginei que eles fossem fazer essa adaptação. Pelo menos uma explicação mais plausível. Sim, do que um meteoro cair a 500 metros do Aranha. É, pois é, cara. E pular na moto, velho. Ô, desgraça, velho. Tô lá com a Mary Jane, que é um meteoro atrás dele, assim. Faz um puta de um barulho no escuro, né? Que se escutar, ele vai saber o que é. E aí as coincidências, né? As coisas que são convenientes pra que aconteça e que funcione. Nos quadrinhos, o Ed Brock, ele é muito religioso. Então, quando ele tá na merda, que o Homem-Aranha causou a demissão dele do jornal, não sei o quê, ele faz, tipo, uma via sacra de igreja em Nova York pra, sei lá, tentar encontrar uma luz, não sei o quê. E aí ele vai fazendo essa via sacra, beleza. Antes de tudo isso, o Homem-Aranha já tinha brigado com o simbionte. O Homem-Aranha sabia que o simbionte tinha uma fraqueza por conta de ondas sonoras, por isso que ele vai na igreja. Aí, quando toca o sino, o simbionte sai, o Homem-Aranha se liberta e foge dali e fica um pedaço do simbionte ali, né, e tá ali toda a carga de raiva que ele tem do Peter Parker. E o simbionte fica ali. Muito tempo depois acontece a coisa do Ed Brock. E aí quando ele tá lá, ele vai parar nessa igreja, o simbionte percebe o ódio do Ed Brock pelo Peter Parker, vai lá e se une a ele. Aí no filme não. O Homem-Aranha, sem saber por que cargas d'água tá numa igreja, né, e aí ele resolve brigar com o simbionte na igreja, o sino toca, e ao mesmo tempo o Ed Brock que tá na mesma igreja e vê a luta, e ele enxerga que o Aranha é o Peter lá de baixo. É a divina providência intervindo. Nossa, cara, é muito ruim. E aí depois que ele vira o Venom, tem um lance assim que é digno do Batman nos anos 60, né? Ele esbarra com o vilão. Olha, você é um vilão também, a gente não gosta do Homem-Aranha, vamos nos unir pra matar ele? Vamos. Simples. Ah, cara, nossa, é muito ruim. Tudo muito problemático nesse filme, cara. É muito triste, cara. E ainda tinha gente depois querendo um 4. quarto. Ah, cara, do jeito que foi ali aquele terceiro, não dava pra ter um quarto. Me desculpa. Ah, nem pois que fosse é. Pra, sei lá, talvez redimir, né? Contratar. Ah, mas é, seria realmente complicado. Não, cara, não dava. Ali tava muito cagado ali, cara. Me desculpa. Pra consertar aquilo ali, você ia gastar um filme inteiro só pra consertar. É, podia fazer como fez o Stallone, né? Ignorou o Rock 5 e fez o Rock Balboa como se o 5 não tivesse existido. É. Pois é, mas no caso do Homem-Aranha não tem como fazer isso. É, fica mais complicado. Tem que rebootar mesmo. Curioso que apesar de tudo isso que a gente falou, a porra do filme deu mais dinheiro que os outros dois. É, ele custou 258 milhões, mas teve um lucro de 890.871.626 dólares. Assim, pô, sensacional. O que é uma coisa alarmante, né? Porque se o segundo filme foi o que menos arrecadou e é o melhor, o terceiro é o pior, é o que mais arrecadou, dá pra explicar muita coisa, né? Alexandre, Transformers tá aí pra explicar. Ah, eu não queria tocar no assunto, mas... Ah, eu odeio falar isso. Transformers tá aí, explica bem, cara. Como que aquela merda atinge 1 bilhão, velho? Tô brincadeira. Pois é, mas no caso do Homem-Aranha é mais caso de curiosidade mesmo. O pessoal foi ver o primeiro, gostou pra caramba, daí o 2 não deram tanta atenção, daí assistiram o 2 depois, gostou, daí queriam ver o que ia acontecer no terceiro. Não, né? É porque também fizeram... É, tinha muita gente falando do filme, cara. Não, falar do Venom. Até quem não conhece os quadrinhos tem noção de quem é o Venom, cara. Pra você ter uma ideia, tem um painel do Homem-Aranha 3, grande pra caramba, no cinema, um cinema aqui em Curitiba, no shopping, e ele tá lá até hoje, cara. Esse cinema aí tá precisando de fechar. Spider-Man 3, tá até hoje lá o painel enorme do filme. Olha que você nem mora no interior pra falar isso, né? Pois é, cara, não, é um dos shopping, um dos maiores shoppings aqui de Curitiba. É um cinema bem movimentado e tá lá até hoje o painelzão do Homem-Aranha lá. Bizarro, cara. A única coisa que eu realmente acho legal no filme é quando começa, o Parker, ele tá completamente à vontade, né, como o Homem-Aranha. Ele realmente, eu sou o herói e tá vivendo isso, sabe? E podia ter partido de tanta coisa mais interessante a partir disso. Não, sabe? Fica pegando subplotezinhos que não levam a nada. Nada. Bom, agora, depois que encerrou a trilogia em 2007, infelizmente encerrou de uma maneira não tão legal como poderia, né? A Sony fechou isso daí, beleza, isso daqui acabou, agora vamos começar um novo, que é o que chega esse ano aos cinemas, no mês de julho, que é Espetacular Homem-Aranha, né? Um reboot totalmente, começando do zero a contar a história do Peter Parker. Que... Só dois comentários breves sobre isso. Comentário número um, não é que a Sony fez isso porque ela é boazinha ou porque ela queria rebootar algo do tipo, né? Porque o Homem-Aranha, ele tá com um contrato com a Sony... Que se eles não fizerem alguma coisa num espaço, eu não sei se são 3 cinco anos, 5 anos, aí a Marvel pode tomar de volta os direitos. Então eles iam fazer alguma coisa, não vão ficar mais que 5 anos sem filme nem fudendo. Da como mais... o Tobey Maguire já estava velho demais pra isso, e como ele já havia dito que sem o Sam Raimi ele não voltava, então eles foram pra opção de rebootar, o que faz sentido, honestamente. Eu acho que assim, né, a gente ainda não sabe como é que mesmo vai ser o filme, né, só quando a gente assistir, mas eu acho que a escolha do diretor foi boa, escolher um diretor assim, mais, vamos pôr assim, indie, não tão calejado no mundo do cinema, que pode trazer um, vamos pôr assim, uma nova alma pro herói. Uhum. Acho que ele se adapta melhor ao que é o Homem-Aranha. É, até pelo nome dele, né? Nossa, que horrível, cara. Caraca, Alexandre. Sério que você não, não, você não pode ter usado isso, não. Pelo amor de Deus. Tá dizendo, tem lá. É, mas assim, eu acho que vai ser bom escolher um ator assim mais novo. E é um ator. Mas que é um bom ator. Isso, já provou que é um bom ator. Tá ganhando pouco. 500 mil pelo primeiro filme. É pouco. É pouco. O Tobey Maguire recebeu muito mais que isso. Tem a Emma Stone, sensacional. Lindíssima, né? Eles acertaram por buscar a Gwen como a namorada dele no filme. É, de inserir o Atirador de Teia, de começar pelo Lagarto. Eles tinham 3 filmes pra analisar o que eles podiam mudar, o que não funcionou, pra fazer funcionar agora, né? É, meu único medo em relação a esse filme aí é a questão dos pais dele. Porque esse é um plot que tá me deixando meio... Principalmente depois do último trailer, que dá a entender que o Aranha já tinha... Que o Peter já tinha uma predisposição mutante no gene dele. Uhum. E que a Aranha só meio que foi o gatilho, né? Isso daí... Porque todo o lance do Aranha é justamente o Tio Ben, entendeu? E eu não tô vendo tanta ênfase no Tio Ben, tá mais pro lado dos pais. É um tipo de alteração. geração. Foi justamente por os três filmes anteriores terem se focado no Tio Ben. Cara, mas não interessa. Eles quiseram não interessa, cara. O Batman, a motivação dele é a morte dos pais. Você não vai matar o Alfred no próximo filme porque a morte dos pais já cansou. Olha, que seria uma coisa. Até mesmo porque matar Michael Caine é crime. Eu concordo, mas eu vou e volto nessa teoria daí. A diferença entre o primeiro filme do Homem-Aranha pra esse filme de agora é bem menor do que a diferença entre o primeiro filme do Batman, aquele do Tim Burton, pro que saiu depois do Nolan. Pra todo mundo, pra toda a geração de agora, cara, tem menos de 10 anos, quer dizer, tem 10 anos agora, 2012 pra 2002. Então, assim, todo mundo viu aquele filme. A origem tá muito recente na cabeça. Eu acho, inclusive, que não precisava de um filme de origem. Pra mim, podia começar, mudou o ator, vamos lá, entendeu? Não acho que precisava de um filme de origem, mas eles vão ter que fazer origem de novo. Então, estão arrumando uma forma de fazer com que essa origem fique interessante. Eu acho até que tinha um recurso de fazer essa origem rápido e sem enrolar. Fazer ela nos créditos iniciais. Igual no Hulk. Igual no Hulk. Isso, Hulk. Sim. Pronto, morreu. Cara, aí todo mundo reconhece a origem do Aranha, não precisa mostrar isso de novo, não. Pois é, é que eles queriam pôr o lança-teia. Não, mas também não é irrelevante isso. Faz igual no Hulk. Você já anula o filme anterior mostrando rapidamente uma cena de origem que não é a mesma que foi mostrada. Pronto, entendeu? Então, não tem noção. Faz uma cena de abertura com ele fazendo o lançador de teia, pronto, você já fala que a teia não é mais orgânica, entendeu? Não precisa mudar a motivação do personagem. Isso daí é uma coisa que tá me incomodando muito. Espero que eu esteja enganado, que seja um alarme falso, que no filme não seja assim, porque isso daí realmente... Todas as cenas que saíram do filme até agora eu gostei muito. Também. Eu tô curtindo todo o material de divulgação e, assim, não é nem por... Eu sei que pode parecer suspeito, porque eu trabalho na agência que tá cuidando da conta do filme do Homem-Aranha aqui no Brasil. A gente cuida da conta da Sony. Então, todo o material de pra web, os banners e tal, tudo isso tá passando pela gente. Então, eu tô vendo muito material chegando e eu tô curtindo tudo que tá chegando, cara. Eu tô achando bem legal mesmo. Essa última cena que saiu, que tava comentando mais cedo, da cena do carro lá, dele tirando a máscara e o próprio trailer e tal, eu tô achando muito interessante. Eu vou ver esse filme com certeza e espero gostar, se não a mesma coisa, pelo menos tanto quanto eu gostei do primeiro filme do Homem-Aranha. Eu acho esse ator bem melhor, acho que ele tem mais cara de moleque. Eu gostei de que esse Homem-Aranha, ele tá mais esguio, ele é mais magro, não é um baixinho parrudo como era no outro filme. Lembra muito mais do que eu acho, pelo menos, que é o perfil do Homem-Aranha, que é um cara que ele é, não vou dizer que ele é alto, mas ele é bem mais esguio, bem mais magro, bem mais uma parada de acrobata mesmo. É, o próprio desenho original do Ditko, o Aranha era bem magrinho mesmo. Eu não sei se vocês repararam no trailer, por exemplo, o Homem-Aranha do Sam Raimi, as poses quando, por exemplo, o Homem-Aranha tava voando pela cidade, elas eram meio assim, mecânicas, sabe? Ele fazia uma pose e ia naquela. Uhum. Já esse, parece que ele, tipo, ele toma impulso, sabe? Quando ele tá voando e outras coisas assim. Eu achei que tem uma mobilidade maior. Ele tá mais elástico. É, mas boa parte dessas cenas que a gente vê dele saltando de prédios aí é tudo CGI, né? Então, não, pois é, e tem também uma... Fica bem feito, não vejo problema. É, no Sam Raimi ficava, você tinha essa impressão de ser mais mecânico, porque ele é muito close-up do Aranha na cidade, assim, era ator mesmo no fundo verde. Então era cabo que tava prendendo ele ali, então ficava mais mecânico mesmo. Mas as cenas que a gente viu do Aranha saltando é tudo CGI. É. Pois é, e tem a parada de usar a primeira pessoa nesse filme, né? É, câmera subjetiva, isso daí também é muleta visual, é pra ficar mais bacaninha, isso daí não me diz nada. Isso daí pra vender o 3D, né, cara? É, mas o filme não foi rodado em 3D, então não faz diferença. Eu vi também pessoas reclamando um pouco que estão vendo do lagarto, né? Não, soltaram... isso daí não, eu acho que não tem que mostrar o lagarto no trailer, não isso, mas que a cara que dele parece... Tá, não, que a cara dele aparenta tá mais arredondada, né? Tá mais humanoide. É, mas no original era assim também. Depois é que ele foi sofrendo várias reformulações por conta de desenhista diferente, que ele adquiriu aquele bico grande e tal. É, hoje o lagarto parece um crocodilo, mas originalmente ele não era assim. É, originalmente ele era mais humanoide mesmo. Mas tem uma cena, acho que nesse trailer que saiu, nesse último, que tá bem rápido, assim, que deu... Deu pra ver que ele tem ainda um bico, assim. Talvez ele vai adquirindo, a mutação dele vai aumentando ao longo do filme. Sim. Mas eu tô com bastante esperança pra esse filme, cara. Até porque eu gosto do ator. E tudo que eu vi do filme me agradou pra caramba, cara. Fiquei animado pra caramba. Fiquei mais animado com o último trailer do Homem-Aranha do que com o último trailer do Batman, por exemplo. Eu também. Mas o trailer do Batman não é pra deixar animado. O trailer do Batman tá down. Não, mas não... O trailer do Batman deixa pra ser depressivo. É, o trailer do Batman é pra você chorar, né? É, pô. Você não vai terminar de ver o trailer do Batman... Porra! puta que pariu, agora eu tô super feliz porque eu vi. Não, trilha do Batman não tem nem trilha sonora, é só um pianinho, cara. Pois é, até por isso que eu acho que até hoje, a última vez que eu fui na IMAX, na semana passada, o único trailer, o único material que eles mostram do Batman é aquele primeiro teaser lançado há um ano atrás. Nossa, os cinemas aí estão... É o IMAX, né? Cara, é o IMAX, não é qualquer cinema, o IMAX mostra só esse teaser do Batman e mostra o trailer completo do Homem-Aranha. Também nem gosto de IMAX, nunca fui nem quero ir, né? Velho, é que você não gosta de caviar, não. É, não. Já comeu, mas eu não gosto mesmo. Não. Já comi. Eu já comi a merda. Já comi a merda. Mas eu boto muita fé nesse filme, cara. Sério mesmo. Coração, vai dar certo. Eu sou um eterno otimista, né? Sempre espero que os filmes sejam bons. A gente acreditou até no Lanterna Verde, porque não acreditar no Homem-Aranha, né? Cara, pois é, né? Então, é os trailers do Lanterna Verde eram muito bacanas, né, cara? Não, os trailers não, porque o primeiro era uma merda. Ele começou a ficar bom depois do segundo. É, porque todo mundo reclamou que o trailer tava ruim demais, o Warner foi lá e meteu um... Montar outro aqui, pelo menos. É, devia ter acreditado no primeiro trailer, né? É, pois é. Bom, mas é isso daí. Torcer pra que dê certo, que seja um filme bom mesmo e que venha novos filmes do Homem-Aranha aí, porque ele é um personagem muito bacana que a gente gosta de acompanhar, né? Isso é, aí... na verdade, eu espero que a Sony fique 5 anos sem fazer um filme do Aranha, a Marvel fique com os direitos e coloque ele no Vingadores 3. Não, na verdade, eu queria que isso acontecesse em todos, com o Homem-Aranha, com o Demolidor, com os X-Men, vamos, porra. Pois é, mas... Vamos salvar a pata aí. Eu acho que se a Marvel chegar na Sony ali e fizer uma oferta bem generosa, eles podem... Ah. Acho que a Marvel poderia fazer um acordo com a Sony pra poder fazer um filme juntos. Mas a Marvel não quer fazer isso, porque a Marvel quer que a Sony se foda pra largar o personagem só dela de novo. Pois é. Mas seria uma boa eles fazerem um acordo ali, não pra devolver os direitos, mas pra ceder pelo menos a participação no filme dos Vingadores ali. Mas eles vão fazer filme juntos, imagina só, Marvel, vamos fazer um filme aí, pega o Homem-Aranha dali, vou pegar a personagem daqui, a gente junta e tal, fazer uma coprodução. Aí pega a Fox ali, junta o Quarteto Fantástico. Só alegria, velho, alegria do povo. Nossa, mãe. Você dá dinheiro pra caramba, hein? Não, ia ficar uma merda, porque todos os estúdios iam querer mandar e deixar só a Marvel fazendo o roteiro, ia ficar um lixo e a gente ia reclamar pra caralho depois. Eu prevê a merda aqui. Eu confio na Marvel, eu não confio na Sony, eu não confio na Fox pra fazer filmes bons. Não é porque a Sony acertou no Homem-Aranha 2 e a Fox acertou em X-Men 2 e X-Men First Class que eu vou achar que eles vão acertar mais vezes, entendeu? A Marvel não errou nenhum ainda. Ok, podem ter feito filme foda sempre, mas não errou nenhum ainda. Com isso a gente conclui o nosso papo sobre o Homem-Aranha. Espero que vocês tenham gostado. Comentem no post suas impressões sobre a trilogia passada e sobre o que você espera para o novo filme. Mandem seus e-mails também com os comentários para alertavermelho@cinealerta.com.br. E nos vemos aqui no próximo programa. Quero agradecer a participação do Dudu Salles com a gente aí. Valeu, valeu. Muito obrigado pelo convite. O programa aqui demorou para sair, mas saiu. É isso que importa. Valeu mesmo. Tamo aí. É. Bacana ter você com a gente. Espero voltar em breve. Eu acho que a gente vai voltar em breve, né? Tem outro marcado. É, segredo, né? Bom, mas é isso daí. Pode contar que a gente vai gravar sobre Dragon Ball? Sacanagem, porra. Não, poxa, ninguém sabe ainda que tá saindo um filme novo. Só que a gente ia gravar aí sobre o Dragon Ball Evolution, cara. Aquilo ali é uma obra, velho. Ninguém sabe que tipo, já tá programada a continuação, né, que a gente ia comentar ela. Mas tudo bem, agora já entregamos a pauta. Mas não dá nada. Desculpa aí, foi mal. Dudu, onde que a galera encontra você por aí pela internet? Pode me encontrar lá no papodegordo.com.br. Temos lá um podcast quinzenal, quando eu não atraso, claro. Entre os dias 15 e 30 de cada vez. Sem contar que você pode encontrar ele em toda a podosfera, né? É, inclusive aqui, aparentemente. Exatamente, né? É isso daí. Bom, os links do Papo de Gordo, do podcast e do site vai estar aqui, assim como o Twitter dele também, pra você encontrar ele por aí, encher as paciências dele pela internet. Isso aí, obrigado pela participação. Nos vemos no próximo programa. Até mais, vai ter. Cara, eu até perdi a vontade de falar mal lá. Caramba, eu vou embora depois dessa. Apaga as luzes aí, vambora. Passing by, no. Don't really know where this world is going. Don't really know where this... Pois é, e falando nos vilões... Você percebeu que o Thiago cagou pra ser formatão, você percebeu, né, Alexandre? É que o Thiago não gosta muito do Super-Homem. Ah, entendeu? Pô, cara, não era favorito, cara. Falou, posso? Tá, ok, próximo. Não era favorito, pô. Como não gosta do Superman? Ele é assim, né, viajou demais. Eu queria aproveitar o lance do vilão, entendeu? Eu sei, pô, tá lhe sacaneando, relaxa.